chega em Carpina, o trem enche de menina, eita que o forró se anima, todo vagão tem xodó. Alô, Caruaru, vamos lá pro forrazão, é a última estação do nosso trem do forró. Tchá, tchá, tchá, tchá, lá vem o trem do forró. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, não tem folia melhor. Tchá, tchá, tchá, tchá, lá vem o trem do forró. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, não tem folia melhor. Esse é o trem. Maluco vem fazendo vucu-vucu, animando Pernambuco, trazendo muito forró. E o sanfoneiro vem tocando a concertina, e eu dançando com a menina até descer o suor. O trem maluco vem fazendo vucu-vucu, animando Pernambuco, trazendo muito forró. E o sanfoneiro vem tocando a concertina, e eu dançando com a menina até descer o suor. É noite de São João, de São Pedro.